sei que tu é gostosa pra caralho, é isso daqui eu vou mandar pra tu. Eu sei que tu é gostosa pra caralho, é isso daqui eu vou mandar pra tu. A favela venceu, B, o melhor está por vir. É, roda, roda, Jequiti, a procura do milhão. Rabetão, rabeta no chão, rabetão, rabeta no chão, rabetão, rabeta. Bate no buff, bate no buff, ui. Rabetão, rabeta no chão, rabetão, rabeta no chão, rabetão, rabeta no chão, rabetão. Rabetão, rabetão, rabetão. Ué, rabetão, rabetão no chão, rabetão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão, rabetão. Na cabeça vem, ó. Sei que tu é gostosa pra caralho, é isso daqui eu vou mandar pra tu. Eu sei que tu é gostosa pra caralho, é isso daqui eu vou mandar pra tu. A favela venceu, vê, o melhor está por vir. É, roda, roda, Jequiti, a procura do milhão. Rabetão, bate bumbum, bate budão, ui. Rabetão no chão, rabetão, rabetão, rabetão no chão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão no chão, rabetão, rabetão no chão, rabetão, rabetão, bate budão, mulher, vem. Rabetão, rabetão, rabetão no chão, no sonho, no escocês, ui. 779987-5838. Então salve no boné. Sei que tu é gostosa pra caralho, é isso daqui eu vou mandar pra tu. Eu sei que tu é gostosa pra caralho, é isso daqui eu vou mandar pra tu. A favela venceu, B, o melhor está por vir. É, roda, roda, Jequiti, a procura do milhão. Rabetão, rabetão no chão, rabetão, rabetão no chão, rabetão, rabetão, bate bumbum, bate bumbum, ui. Rabetão, rabetão no chão, rabetão, rabetão no chão, rabetão, rabetão no chão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, ué. Rabetão, rabetão no chão, rabetão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão, rabetão. André Cidis, o mural de Ibicoara.